Lima 8, controle Netuno 930. Controle Netuno 930. Negativo, Netuno 130, conforme orientações da turma, terra de decolagem, restrito a 1000 pés. Ainda que o Netuno 130 está com plano Volcom. Toma afastando pela radial 107, 265 milhas. Netuno 930 está liberado, né, da redução. 025, afastando pela radial 107 por 2 RS. novamente com 3859, vamos lá. É o pai na saída da Arbor. Então, 360, quantidade de voo à direita da presença da Flor de Alepa. PR 2000 e voo Alepa para 359. Controle, bom dia, azul 9979, 2000 pés na... 9979. Thank you. bom dia, 3304. Controle de Salvador, 3304 da TAM, passando 2000 pés na sua escuta. Para o 360 na Arbor, o 3304. Pode voar direto, né? Bom dia, senhor, é 63. Vamos lá, passou em 300 para 360. Sai ao centro. Autoriza a Leda, o máximo da presente? Leda, graças.